fazer sem canções, rolar mil vezes na cama e rir até doer. Hey, hey, hey, hey. Me faça uma ligação, tire esse frio daqui de dentro. E quando não for assim, mande uma mensagem pra mim. Ainda lembro o gosto do beijo que você me deu. Oh, oh, oh. Mas se o céu for você e se você for pra mim, entrego tudo a Deus, eu digo que sim. Mas se o céu for você e se você for pra mim, entrego tudo a Deus, eu digo. Bem-vindo, amor, pequeno eu vou cair nos seus braços, quero enlouquecer, deixa acontecer. Bem-vindo, meu amor, pequeno eu vou sorrindo para nada. Bem-vindo, meu amor, pequeno eu vou cair nos seus braços, quero enlouquecer, deixa acontecer. Bem-vindo, meu amor, pequeno eu vou sorrindo. Se for pra mim, entrego tudo a Deus, eu digo que sim. Mas se o céu for você, se você é meu sol, é pra mim. Entrego a gente a Deus, eu digo, digo, digo sim. Bem-vindo, amor, meu pequeno eu vou cair nos seus braços, quero enlouquecer, deixa acontecer. Bem-vindo, meu amor, pra sempre eu vou sorrindo, pra sempre eu vou sorrindo. Bem-vindo, meu amor, pequeno eu vou cair nos seus braços, quero ir.